Universo Who Podcast. E esse é o episódio 21. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Sou o Camis Barbieri. E eu sou o Leandro Souza. Isso, é Camis. Jabá é o pessoal para ouvir o nosso podcast no Seriadores Anônimos, no www.seriadores.com.br ou lá no seriemaníacos.com.br, o podcast de Maníacos também todas as semanas. E nos dois vocês comentam de Doctor Who, né? Nos dois, sempre que dá, a gente comenta. Essa semana, inclusive, no Seriadores, tem comentários de Doctor Who. A gente sempre fala. Porque pouca gente falando, né? Então a gente tá na meta de popularizar Doctor Who no Brasil. Vão lá, escutem, que vale muito a pena. E estamos aqui reunidos para comentar o episódio 5 e 6. É, a carne rebelde e os quase-gente, né? O Rebel Flash e os The Almost People. Como sempre, a ficha técnica do episódio. Matt Smith como Doutor, Karen Gillan como Amy Pond, Arthur Davio como Rory, Mark Bonner como Jimmy, Marshall Lancaster como Buzzer. Marshall Lancaster, que para quem viu Life of Mars em inglês e o Ash to Ashes, vai reconhecer ele, ele participa dessas duas séries. Sarah Smart como Jennifer, Raquel Cassidy como Cliffs, Leon Vickers como Deacon, Frances Barber como a Mulher do Tapa-Olho. Esse episódio foi escrito pelo Matthew Graham e dirigido pelo Julian Simpson. Uma rápida sinopse do que acontece, né? A gente começa com o doutor levando o Rory e a Amy, acho que estão indo comer fish and chips. Né, começa até o episódio tocando Muse, que é uma coisa bem rara na série, tocar música pop, enfim. Quando a tarde você pega por um tsunami solar, né, ou qualquer coisa que o valha. Por causa desse tsunami, eles vão parar numa ilha, que aparentemente parece medieval, né, é um mosteiro, mas logo descobrem que é no futuro, e esse mosteiro, na verdade, é uma fábrica onde eles estão... retirando ácido que eu pude entender, eles estão tirando ácido da ilha e bombeando para algum outro lugar, provavelmente por motivos militares. E nessa fábrica, eles estão trabalhando com ácido e muita gente morre, é muito perigoso, eles têm duplicatas deles que eles julgam descartáveis, né? Bem no começo já mostra um acidente em que um cai numa banheira de ácido, e aí morreu, faz outro. Só que, por causa dessa tempestade, essas duplicatas meio que ganham vida, independente do original da pessoa, e toda a história acontece depois disso, né? É um clima de terror, discussões sobre o que é a vida, e segue essa história por esses dois episódios. Eu vou falar que eu gostei do episódio. Assim, tem vários problemas que a gente vai discutir aí durante a conversa. Assim, eu vou me repetir aqui, né, de novo. Acho que todo episódio dessa temporada eu falo que é um episódio clássico, porque quando você coloca o doutor num lugar apertado, onde um bicho vai pegar as pessoas, né, e eles têm que sair correndo e se esconder, é muito clássico. Sim. Então... Eu acho que, nisso, o episódio é muito bom, assim, criar esse clima claustrofóbico e de que o doutor tem que salvar as pessoas, e eles têm que fugir, tem que correr. Isso eu achei bem legal. Bem, é o típico episódio de terror de toda temporada, né? Toda temporada a gente tem pelo menos um episódio pra dar susto no pessoal. Eu achei o episódio interessante, embora achei a história um pouco esticada. A gente vai falar mais disso ao longo da nossa conversa, mas eu achei o episódio um tanto quanto esticado. A discussão filosófica fica interessante, mas eu acho que acaba se perdendo um pouco na confusão. E acontece algumas coisas que aconteceram ali, me soaram muito clichê, né? Alguns foram tanto, eu achei meio clichê alguns fatos que aconteceram, como coisas que aconteceram mais pro final, situações onde as cópias, se é que podemos dizer assim, tomar o lugar das pessoas, né? A cópia boazinha, aquela coisa assim que a gente vê. Mas quando mexe com episódios com clone, qualquer série que mexe com clonagem, em algum momento vai ter essa conversa. Então acho que a gente não tinha como fugir disso. Eu achei o episódio interessante, não achei nada espetacular, já vi episódios melhores, mas também já vi episódios piores, acho que foi um episódio até na média, embora tenha achado a história um pouco comprida. É, a primeira parte do episódio até que não foi tão desenvolvida assim, né? Serviu até pra dar deixa pro segundo episódio. Mas eu acho que a maior vantagem desse episódio, a maior parte boa dele foi que não ficou apagado pelo episódio do New Game, que muita gente ficou com medo, né? Que isso fosse ocorrer. E ele acabou sendo um bom episódio, separou bem as duas partes, né, do episódio New Gamer, e desenvolveu uma história boa. O Dr. Who geralmente levanta essas questões morais de raças, de genocídio, e agora foi com os Gengars que levantou essa hipótese também. Achei que foi interessante. Então, eu meio que concordo com o que o Breno falou, mas eu achava que a história podia ter sido comprimida em um episódio só, sabe? É, e não em dois, porque a primeira parte foi legal quando teve o duplo doutor e tal, mas eu tenho um problema de conexão, assim, sabe? Se eu não me conecto com personagens que são secundários ou terciários, no caso, eu não consigo acompanhar o episódio com a mesma emoção, a mesma atenção de sempre. Lógico, eu prestei atenção no episódio e tal, mas eu só fui me prendendo mesmo na história quando teve o duplo doutor, que era o John Smith, né, que eles deram esse nome. E na segunda parte, eu falei, ah, eles vão continuar na mesma ladainha, ah, tá, não sei o quê. Continuaram naquilo. E quando veio o cliffhanger, que eu falei, ah, tá, agora sim, os dois episódios fazem sentido pra mim. E eles, eu até coloquei na categoria de bom. Mas sem saber do cliffhanger no final com a Amy, pra mim eles eram episódios absolutamente cabíveis em apenas um. Não precisava de tanto tempo na mesma história. Não sei a sensação de vocês. Então, eu concordo com a Camis também. Até cheguei a comentar com o Breno no MSN, a gente conversou. Eu falei, pô, primeiro episódio eu achei meio assim, meia boca e tal, mas aí chegou no final, tem o plot twist que vem o doutor, que é o plot twist, né, que tá todo mundo esperando que vai acontecer. Aí veio o segundo episódio e tal, teve até umas sacadas legais até, mas eu concordo exatamente com o que a Camis falou, pra mim foi muito tempo, uma história muito curta, pra no final chegar aquela coisa da Amy, sabe? Eu falei assim, parece que o episódio todo foi construído, dois episódios foram construídos só pra poder ter aquela revelação no final. Eu achei um desperdício. É, assim, eu acho que o que não traz algum atrativo no episódio é a aparição de um clone do doutor ali, né, e as citações a toda a série que ele faz em alguns poucos segundos, né, desde falar do primeiro doutor até a voz do quarto e uma frase falada pelo décimo. Isso que acabou atraindo alguma atenção no episódio, né? E alguns detalhezinhos que depois, quando você vê o cliffhanger, você vê, ah, era isso que a gente tem aquela, todo mundo, então, por isso que ele fez isso, por isso que ele tinha feito aquilo. Mas eu concordo, assim, eu achei a história esticada, mas como vocês falaram, eu concordo, a história tava assim, aquela forçada, não era aquela forçada, era aquela esticada na história, porque dava pra encaixar em uma com boa vontade. Mas acho que aí o que eles fizeram para encher também foi colocar o segundo doutor, né? De colocar o John Smith. E aí com isso deu para colocar uma esticadinha assim, meio que tenta justificar. A impressão que me dá é que eles tentam justificar a história ter sido esticada para dois episódios, colocando um segundo doutor. O que eu venho percebendo é que quando eles estão fazendo esses episódios duplos, o primeiro é muito arrastado, eles constroem toda a trama muito devagar na primeira parte dos episódios. Por isso que eles precisam de uma segunda parte para completar, para finalizar, para dar sentido, né? Esse foi a mesma coisa. Essa primeira parte do Rebel Flash, eles chegam lá naquele monastério, então explica o que está acontecendo, né? São muitos personagens, são muitos atores bons que eles chamaram, atores que já têm uma carreira na Inglaterra, para justificar, sim, para tentar pelo menos, né, dar um estofo naquela história para você se identificar com os personagens, para você tentar ver quem que é o bonzinho, quem não é, né, acho que isso que deixou devagar toda a história, todo o clima, né, principalmente da primeira parte. Porque você tem que... essa história só daria certo, e olha que eu nem achei que deu muito certo, se você acompanhasse esses personagens e soubesse pelo menos os principais, qual que era a motivação deles, né? Por que ele, assim, inclusive, quando aparece as cópias deles, então dobra o elenco, mais ou menos, né? Então, você ainda tem que se preocupar com qual que é a motivação dos Gangers e... Então, acho que isso que eles... Por isso que eles fizeram as duas partes, mas a primeira parte ficou muito lenta, só valeu mesmo pro final quando aparece o clone do Doutor. E a segunda foi mais rápida, né? Até teve até uma mudança de ambiente um pouco, né? Porque o primeiro é muito mais o monastério e o segundo é muito mais uma fábrica mesmo, né? Sim. Como se eles apertassem, tivessem deixado mais claustrofóbico ainda do primeiro pro segundo. E isso eu achei legal, achei que quando eles mudam um pouco o cenário da primeira parte para a segunda, assim, muda um pouquinho, né, a dinâmica e tudo. Mais ou menos o que você estava falando, eu achei bem legal aquele começo da segunda parte do episódio, com todas aquelas frases dos doutores antigos e tal. Até para quem é fã mais novo de Doctor Who, às vezes aquilo não pegou muito, mas você, como eu, e foi procurar, você ficou sabendo que é e acabou gostando, lógico, né? O que eu achei interessante, eu achei o debate do episódio interessante, a parte ética e da genética, enfim, eu acho bacana, mas eu não tenho certeza se o roteiro conseguiu amarrar as coisas como eles pretendiam, porque o objetivo era fazer um episódio de terror, aquilo não me assusta, particularmente. Eu não vai dizer que medo. Você não se assustou quando a Jennifer Ma, ela virou a cabeça, que nem o Exorcista? Verdade, não. Não, assim, eu achei os efeitos eu muito bons, que eu ri. Por isso que eu falei que você riu também, eu ri, então, obrigado. Não, os efeitos, tirando o efeito dela virando monstro, ela é bom. Então, os efeitos estavam bons, eu não todo. Longe de mim criticar os efeitos. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu considero o episódio até bacana, porque eles se esforçaram pra fazer. Agora, eu continuo achando que é muito devagar. Apesar de que eu entendo o que eles quiseram fazer ali. Porque quando você descobre, né, sobre a Amy no final, você percebe que o doutor precisava não só descobrir sobre o flash, né, a carne, enfim, para entender como aquilo funcionava, como também para ele... eu acho que aquilo foi o momento em que ele percebeu em que aquela pessoa que estava com ele não era a Amy, ele já sabia, óbvio, mas... O momento em que ele decidiu tomar uma atitude, que é uma coisa que ele não conseguia fazer antes. Mas você achava que precisava de dois episódios pra isso, Camis? Não, eu acho que era um só, tava bom. Eu não acho que precisava de dois. De jeito nenhum, jamais. Pois é, achei que eles enfiaram dois plot twists ali no meio que não precisavam, entendeu? Isso que eu tava falando antes. Esticou muito a história pra uma coisa que não precisava. Eu acho que até a questão do doutor lá, o clone do doutor, eles meio que colocaram pra poder sugerir que vai ter que o doutor que morreu no início da temporada era um clone. E aí fica aquela coisa, já descartei essa hipótese. Já descartou, né? É, não, eu também achei estranho no episódio, foi que ele passa as duas partes dos episódios falando o quanto são humanos os Gangers. E chega no final, ele faz aquilo com a Amy, né? Em vez de ir atrás primeiro da Amy, não sei se não ficou claro pra mim ou se foi alguma coisa que eu não percebi, que assim como ele tava até então viajando com o clone, custava achar a Amy através do clone também, já que ele passou dois episódios martelando que eles são humanos e têm sentimentos. Ficou meio estranho isso. Esse episódio é bom, só que tem muitas coisas que ficaram estranhas, né? Uma delas é isso que você comentou, do doutor, ele executou a sangue frio a Ganger da Amy, depois de passar dois episódios falando que não, as duplicatas são vivas, merecem viver tanto quanto os humanos, né? Ele se preocupa com todas as duplicatas, os Ganger, mas ele não consegue salvar, inclusive manda a duplicata do doutor e a outra pra morrer, pra eles conseguirem fugir, né, até pra tirar a dúvida de que Não, o doutor que morre no começo não é ele, é o clone. Né? Não, acho que foi já tirada essa hipótese. Mas tem isso, ficou estranho pra mim. Eu acho que o doutor foi dois pesos, duas medidas mesmo. Acho que no caso da Amy, ele ficou tão puto de que levaram a companheira dele, né? Que ele não teve piedade mesmo. Ele achou que, putz, esse plano foi tão sórdido que você vai morrer mesmo sem saber por quê, sabe? Outra coisa que eu achei foi estranho é que eles querem, nesse episódio, complicar tanto, né? Que deixa muito confuso pra você entender o que tá acontecendo, principalmente no caso do doutor. E de quem é duplicata e quem é real. Acho que eles, naquela ânsia do diretor de confundir tudo, confundir as pessoas, sabe, putz, será que é duplicata, será que é a pessoa real? Ficou muito confuso e dispersou da discussão de, putz, a vida, né? Será que os Gangers têm alma? Será que eles merecem viver? Acho que bateu um pouco de frente com essa discussão e dispersou. E nisso, pra história andar também, eu achei que uma outra coisa que me incomodou foi que os Gangers e os humanos, eles mudam muito de lado rapidamente, muito sem sentido, eu achei. Né? Eles querem mostrar que uma hora os monstros, né, que na verdade nem tem monstro nesse episódio, os monstros são os Gangers e as vítimas são os humanos. Aí depois, não, os humanos são os monstros e os Gangers são as vítimas. E vai mudando isso muito, assim, meio sem sentido, não tem muito rápido, né? Uma hora é um, outra hora é outro. E eu não achei esquisito isso também. Eu ia comentar, então, dos dois doutores, assim, e da dinâmica que se estabeleceu entre eles, que pra mim foi uma coisa muito legal dentro do episódio, porque a impressão que eu tinha é que eu tava vendo gêmeos, assim, era tão bizarro, porque o Matt Smith, ele já é um cara meio que, ele impõe na interpretação dele aquela coisa de se autocompletar. Enquanto ele tá conversando, ele se pergunta e ele fala com ele mesmo. E quando eu vi ele com ele mesmo contracenando, eu achei aquilo tão sensacional. E eles andando juntos. E eu falei, gente, imagina se a gente tivesse entre dois doutores. Você quer dizer que a química do Matt Smith com o Matt Smith é sensacional, né? Eu também achei isso. Matt Smith, cara, se pegando com o Matt Smith é um negócio que deu liga. Ah, foi, não. Ótimo. Começou uma coisa slash. Ai, Leandro, ele não é lésbica. Mas eu gostei da interpretação do Matt Smith. Eu acho que o cara é um puta ator. E você vê que ele consegue interpretar os dois doutores um pouco diferentes um do outro. Inclusive, eles são bem semelhantes, mas ainda um pouco diferente, né? Inclusive, a gente vê o doutor do primeiro episódio diferente do doutor normal. E aí o clone também com uma leve, assim, mudança. Então, nessa temporada, ele já interpretou três 11º doutores. Eu ia perguntar pra vocês se foi só uma coisa comigo, mas quando eles focaram no sapato, logo no começo do episódio, aquilo me frustrou um pouco, porque ali eu já percebi que eles tinham feito a troca, e eu fiquei só esperando o momento da revelação, sabe? E eu percebi que muita gente achou foda quando revelaram que o doutor não era o doutor, que era o Smith, enfim. Mas pra mim foi tão óbvio que, sei lá, fiquei um pouco chateada com isso. Engraçado, eu já encarei isso de outra forma, sabia? Porque eu achei, falei, pô, botaram a seta. Falei, e a seta eles plantaram muito bem no outro episódio, ficou uma coisa forçada. E eu não tinha imaginado que eles tinham sido trocados. No final é que eu falei, putz, eles tinham trocado, legal. Era o que tava faltando pra dar um toque de genialidade à coisa. É. Eu também não fui pego pelo fato, assim, eu olhei na hora, sei lá, trocaram os sapatos, curioso, assim, mas não confesso que eu não parei pra pensar nesse detalhe da possibilidade deles terem realmente trocado os sapatos antes. Mas não, sim, mostra, colocar, né? Os sapatos, estampar, não mostra. Aí, assim, estampar os sapatos ali naquele momento tava descarado, ó. Olhem para os sapatos, vejam. Então, é isso. E Mas engraçado, mas eu não vi nada ali sugerindo que eles tinham trocado de sapato. Eu não, e, aliás, não foi. Eu também a não. A gente não sabe qual momento isso aconteceu, né? Porque o que aconteceu é que eles plantaram no primeiro episódio, na primeira parte, que o Matt Smith ele perde, né, o sapato lá naquele aço quando ele vai atrás da tarde, né? E acabou. Quando começou o segundo episódio lá com os dois doutores, eles colocaram o sapato e falei, ah, tá, é a seta que eles colocaram. Em vez de mudar o cabelo, um botar o gel e o outro não, é o sapato que vai diferenciar. E no final das contas, eles me deram a banda exatamente naquilo, porque eu achei que eu sabia quem era e tava trocado. É, vocês acham que o doutor fez isso de propósito só pra ter aquele momento com a Amy? Você acha que foi lá no Flash, ele sabia que ia sair a duplicata dele, o clone dele? Foi tudo parte do plano? Não sei se foi planejado. Eu não sei se ele sabia o que ele ia ouvir da Amy. Se soubesse o que ele ia ouvir, ele não tinha por que ele trocar, né? Não faz muito sentido, né? Ele, eu já sei o que ela vai me contar, então vou fazer um plano todinho pra poder estar lá e ela me contar. Não consigo ver muita relevância nisso. Mas claro que ele trocar foi planejado. Mas ele não sabia o que ele ia ouvir daí. Mas ele sabia do Flash lá. Porque na primeira parte, ele deixa claro que ele sabe o que tá acontecendo e não fala. Então eu acho que foi tudo parte do plano. Eu acho que ele fez o clone dele mesmo pra fazer todo o plano, porque ele tá lá por causa disso, né? Ele não sabia que ia dar todo o pepino que deu, né? Até que ele fala depois no final, né, que ele precisava saber mais do Flash, ele precisava conhecer mais pra ter o sinal, né, pra desligar aquele clone, né? Só que deu todo o problema, mas dentro disso ele ainda tava com a agenda dele em pé, que é estudar e que é descobrir, fazer a Amy contar alguma coisa pra ele, né, que ele não sabia ainda. Mas você acha que ele foi pra lá já sabendo já do Flash lá? Porque... Eu acho. Salvo engano meu, ele foi meio que pra lá por acaso, né, ele não foi deliberadamente pra aquele lugar. Eu achei a mesma coisa que o Rod, eu achei que ele sabia que ele foi lá justamente pra entender o que tava se passando com a Amy. Ele fala isso, inclusive. Ele tá ali pra entender como o Flash funciona, não é isso? Ele fala que ia deixar depois vocês com os peixes e as fritas e ia pra lá, né? Só que aconteceu a confusão e acabou indo todo mundo. Ah, então... Então é isso que aconteceu. Então é isso que aconteceu. Ele ia sozinho. É, ia deixar a Amy e o Rory em algum lugar. Uhum. E aí, por causa do tsunami solar, ele acabou indo todo mundo. Exatamente. Mas, de qualquer forma, ele já dava pra ver que uns dois episódios antes, ele já sabia que não era a Amy por conta do scanner, né? Que ele toda hora escaneava ela e tava grávida, não grávida. Então, ele já tinha uma coisa, agenda diferente do que realmente aconteceu, né? Assim, ele tinha os próprios planos. Essa parte eu não peguei não, assim, passou batido por mim. Realmente eu não enxerguei isso. Pra mim ele tava achando muito estranho aquilo que acontecia com a Amy, ele tava tentando entender, e no meio, ao longo daquilo, da história toda, ele teve alguma epifania, algum insight, e aí sacou que ela era Flash. Como? Não faz não faço a menor ideia. Pra mim também não clica como ele descobriu isso. Mas aí eu desconfio que a gente vai descobrir isso mais pra frente na temporada. Porque eu imaginando como foi o fechamento da temporada anterior, eu visualizo que eles vão dar uma motivação pra tudo que aconteceu. Que teve várias coisas que a gente questionou na temporada passada que em algum momento se explicou. Então eu imagino que isso também vai se explicar. Porque também a pessoa fala, acho que ela é uma pessoa modificada, um clone que veio do ácido. Tipo, do nada. É meio, né? Estranho. Eu acho que ele já conhecia, né, o que era o Flash. Ele teve que ir até esse lugar pra saber mais, né? Eu acho que ele já sabia, já tinha sacado que ela era. Talvez até dois episódios antes, quando ele tava tentando entender o que tava acontecendo. Agora, engraçado é o seguinte, eu quando vi aquela história do Flash todo... Aí ele falando, eu falei, putz, é a consciência Nestene, alguma coisa tem a ver com a consciência Nestene. E no final das contas ele fala que tem a ver com os Cybermen, né? É porque ele menciona o Cybermatch. Aliás, eu não, que vai eu não aparecer, consegui, né, ver ligação nenhuma com os Cybermen naquilo ali. É, os Cybermen estão no próximo episódio, né? Uhum. E inclusive no episódio que aparece o gordinho do Lodger, aparecem os Cybermatches. É, vai estar novo no final, vai estar tudo conectado. Eu acho que vai ter muita coisa da quinta temporada que vai estar nessa temporada. Ele vai dar um jeito de ligar, né, tudo. Rory and Amy, they may not trust both of us. You think you're thinking? Inevitably. See, I'm glad we're on the same wavelength. See, great minds. Exactly. So, what's the plan? Well, save them all, humans and gangers. Tall order, sounds wonderful. Is that what you were thinking? Yes, it's just so inspiring to hear me say it. Doctor, come on! So, what now, Doctor? Well, time to get cracking, Doctor. Hello! Sorry, but we had to establish a few ground rules. Formulator. Protocol. Protocol? Very posh. Well, a protocol between us, otherwise it's horribly embarrassing, potentially confusing. Okay, well, I'm glad you solved the problem of confusing. A gente tem que falar do Rory. Ah, é, o Rory. O Rory, ele tá crescendo muito a cada episódio. Eu gostei. Tá aí uma coisa que eu gostei do Rory nesse episódio. Eu achei interessante a atitude dele, mais aquela atitude assim, além dele ter crescido no episódio, aparecido mais, eu gostei muito do Rory na posição dele de ter confrontado ali, ter tomado o lado daquela, da Jennifer, por mais que foi aquela coisa, Jennifer malvada, Jennifer boazinha, mas eu achei interessante ele tomar uma posição diferente do que os outros tomaram e tomar a iniciativa de ir lá, tomar a defesa, assim, pela vida, em prol da vida. Lembrando que ele, afinal de contas, ele é enfermeiro, né? Assim, ele é um profissional de saúde. Então, ninguém melhor pra estar interessado nessas coisas. Não, mas ele... Achei muito interessante. Mas ele tá muito mais corajoso, independente do instinto de cuidar das pessoas, ele tá muito mais corajoso. Sabe que eu gosto bastante do Rory e eu sinto que as pessoas não gostam dele, eu não sei porquê. Eu também, Camis, eu adoro o Rory. Eu adoro ele. Eu gosto do Rory porque ele é um companion, tá sendo um companion do topo, porque todo, pelo menos desde que a série foi retomada, quando você tinha um segundo companion, ele era o cachorro de lata, assim como o Mickey Smith se definiu. Era aquele cara que era o regra 3, né? Tá aqui, vai sair um momento, vai ficar um tempinho, vai sair um momento. Foi assim, o Jack Harkness ficou 2 ou 3 episódios, o Mickey ficou alguns episódios, aquele sujeito no primeiro episódio, no sexto episódio da primeira temporada, que ficou 2 episódios. Todo mundo que passou, além do companion principal, foi... O Rory tá ficando e tá crescendo. É. Eu achei bacana, eu gosto que ele tá crescendo como personagem. E tá tomando uma posição, às vezes, diferente. Tá assim, tá confrontando, tá fazendo uma coisa diferente. Ele é um alívio cômico tão bom também, não que Doctor Who não tenha vários alívios cômicos, mas ele é tão engraçado, ele é tão bobalhão em alguns momentos, assim, que eu acho que ele dá um toque bem de humor meio pastelão, às vezes, em Doctor Who. Eu gosto bastante dele. Eu só fiquei um pouco puta nesse episódio, que ele foi um pouco burro, porque ele trancou todo mundo numa sala e ficou do lado de fora. Aí eu fiquei, porra, isso é burro, meu, pelo amor de Deus, o que tá fazendo? Fora isso, eu gosto pra caramba quando eles matam o Rory e aí dali um pouco o Rory ressuscita, sabe? Tipo South Park, mataram o Kenny. Eu acho sensacional, isso acho que devia ser todo episódio alguém matando o Rory, eu acho foda. Sacanagem, já fizeram charge disso, né? Já desenharam o Rory, o doutor em forma de South Park, e dizer, oh no, you killed Rory, you bastard. Pois é, eu acho isso muito bom, cara. Eu acho que a química dele com o doutor é bem melhor do que da Amy, e olha que eu gosto pra caramba da Amy. Eu acho que ela funciona muito bem com o doutor. A Amy não fez nada nesse episódio, né? Nos dois. É. Ah, vai, ela fez mimimi, ela foi decorativo. Ah, ficou de ciúminho com o Rory. Não, e vocês repararam que disseram que davam pra perceber que era a Ganger desde o início da temporada porque ela não tava trocando de roupa. Vocês repararam isso? Eu nem reparei que ela não tava trocando de roupa. Ah, é? Cara, eu tinha visto uma polêmica a respeito disso, de que ela tava usando o xadrez, né? Eu falei, cara, nego tá estilo Lost pra poder ficar esquadrinhando tudo, entendeu? Ele mudou o figurino, é outra, tá errado. Eu vi uma polêmica dessa. Mas você confirmou isso, Breno? Mas o pessoal de Lost aprendeu com o Dr. Who. Você confirmou isso, Breno? Não, não cheguei a confirmar não, porque eu ia começar a rever a sexta temporada e aí ia perceber isso quando estivesse revendo, mas não cheguei a começar a rever ainda. Não, mas é uma coisa... É, que só vendo todos os episódios de novo pra checar a roupa dela, né? É. Mas não faz sentido, concorda? Só porque ela tá usando xadrez agora, pô, ela pode escolher outra roupa não, entendeu? Ela usou sempre a mesma roupa na outra temporada? Eram variações da mesma mini saia sempre, né? Uma mais curta e outra um pouquinho mais curta. Então, porque tem fã chato que tá procurando erro de continuidade na série. Aí disseram que quando a Gengar foi derretida, que derreteu as roupas também. Aí, mas que se fosse roupas normais, não derreteriam, ficariam no chão. E aí disseram que se derreteu a roupa de Gengar, que ela tava desde o início com as roupas, desde quando foi feito o clone... E que aí dá pra saber a data certa de quando foi... Meu Deus! Viagem agora, Jesus, pior que eu. Agora uma coisa que me chamou a atenção na hora que tanto o doutor e a outra lá explodiram e a Amy explodiu é que parece muito com aquela mulher que explode, o jeito que ela explode no banheiro, lá no primeiro episódio, aquela... Quando a Amy vai pro banheiro, lembra? Ah, Joy. Ah, é. É, eu não achei. Na verdade, eu achei que o... Pois dela, ninguém notou. Os Gengers, eu achei que os Gengers, eles derretem e a mulher do banheiro, ela explode. Explodiu que nem um balão de gás, né? É, ela parece que incha e fica... Depois ainda tem as roupas, os... fuligem de roupa, né? Não sei se... Eu não vi essa ligação. Não, só me lembrou, só não vi nada assim... Ligação, que é mesmo que era um Gengar ou não. Eu só lembrei da cena dele explodindo, da mulher explodindo no banheiro. Então, indo pro final... Depois de toda a confusão, os monstros são os humanos, os monstros são os Gengers, a Jennifer Lucas, ela vira um monstro muito mal feito, né? só pra ter aquele... Não, vamos botar um pouco de perigo, né? Aí colocaram um CGI muito vagabundo lá pra... Nossa, vocês viram no Confidential? Eles tiveram um mó trabalho pra fazer aquele monstro dela, né? E aí quando eles compararam a foto dela, né, que eles fizeram no Photoshop com a intenção do roteirista, que era fazer o negócio daquele da Alice no País das Maravilhas, com aquele pescoção, eu fiquei com mais medo da Alice do que do monstro do Dr. Who. Então, eu fiquei assim, pô, podia ter jogado só a Alice ali que já tava bom pra mim. Aquilo foi muito medonho. É, isso foi um dos pontos, assim, um dos pontos negativos, foi eles terem enfiado um monstro só pra ter morte, pra ter um bicho mesmo, né? Não só a discussão da rebelião dos Gengers. Não, fora que antes dela virar um monstrão, ela ainda tem aquela cena que aquele Buzzer, né, acha a pilha dos corpos dos outros Gengers, e aí ela fala que agora eu posso crescer. E abre o bocão e come o cara vivo, né? Que foi o ponto tosco também do episódio ali, né? É. E os efeitos especiais tanto do tsunami solar, da própria ilha, foram muito bons. Eu achei que, sim, que foram, prestaram pra contar a história. Não precisava ter pago o estagiário pra fazer o bicho. É verdade. Eu acho assim, eles conseguem fazer umas coisas legais do tipo, a tarde. Você sabe que a tarde vai aparecer naquele momento que aparece, porque o episódio está acabando, ela precisa aparecer, ela que vai salvar todo mundo e tal. Mas eles fazem de uma maneira tão bem feita que e ele ainda coloca o doutor para dizer uma frase cretina que você não tem como fazer outra coisa senão o Rick. Ela sempre escolhe a maneira... como é que ele fala? A maneira triunfal de aparecer, não é uma coisa assim que ela fala quando ela cai. Aham. Uhum. Mas o doutor, ele sabia que ela ia aparecer lá, né? Sim. Eu também sabia que ela ia aparecer ali. Não, mas eles estavam indo. Eles estavam indo naquela direção de propósito, né? Isso, ela falou que a tinha achado a entrada pras criptas, que inclusive poderia ser onde a TARDIS iria cair, né? Uhum. Não. Ah, tá, porque essa é muita coincidência. Mas eu acho que eles são muito... nesse ponto, o pessoal tem a manha mesmo de fazer, até nesse episódio, que pra mim foi bem abaixo da média, mas eles têm a manha de tirar a tarde no início do episódio, criar uma situação que a tarde não consegue estar acessível pro doutor, e ela aparecer no final, e não ser uma coisa muito Deus Ex Machina, apesar de ser, entendeu? Eu lembro do Satan's Pit, que a tarde cai lá no naquele buraco... E aí foi muito Deus Ex Machina, porque a TARDIS aparece na frente do doutor, do nada, né? E eu lembro do Waters of Mars, que é a mesma coisa, eles estão numa situação de que eles estão presos num lugar, aí tem os bichos querendo pegar eles, e a TARDIS está longe da estação, né? E o doutor tem que dar um jeito de... Manda o robozinho lá pra ligar TARDIS. Que eu achei mais legal a resolução do que esse episódio. Mas enfim, então... Vamos pro que interessa. Né? Que é o que a gente tá com mais vontade de falar. Que é o final. Vocês acharam muito esquisito o fato do doutor matar Amy? Vocês acham que fez sentido... Matar a Amy Ganger, né? Não, assim, eu achei... A gente falou no início, dois pesos, duas medidas. O doutor tratou os Gangers sempre de uma maneira... Sempre condescendente com ela e pegou e usou a filosofia do porrete, né? No caso, chave de fenda sônica em carga total. Sim, era... Eu achei que aquilo me pegou... Com certeza pegou... Acho que pegou todo mundo de surpresa. Se não, todos, a maioria. Né? Do fato que da forma como foi. Acho que fica na cabeça de pensar como é que ele descobriu, mas eu acho que ele descobriu isso. Eu acho que ele começou o episódio já sabendo, já tinha uma grande suspeita, por conta daquela questão do Fish and Chips. Fico curioso pensando quando foi substituída. Eu tenho uma ideia, na minha opinião, quando a Amy foi trocada. Mas depois a gente discute. Diga, pode falar. Durante o primeiro e segundo episódio. Principalmente naquele momento que ela ficou sozinha com o Silence. Pra mim, o Silence tá por trás da história. E a coisa mais... Eu tô dando a opinião mais conservadora que algum fã daria num momento como esse. Foram os Silence que trocaram e o momento foi dentro daquele orfanato. O momento que ela ficou sozinha. Eu tô contigo, né? Sabe por quê? É o seguinte. Não tem como ter sido antes disso. Eu vi gente falando que acha que foi na temporada passada e tal. Eu acho que não tem como ter sido antes disso pelo seguinte... Se a Amy não tivesse visto o doutor morrer, a doppelganger dela não poderia contar o que ela viu pro doutor, que ela achava que era fake. Porque por mais que tenha uma ligação entre elas, e a Amy fake sempre veja a mulher do tapa-olho quando aparece pra Amy de verdade, não teria como ela saber um fato que ela não teria vivido. Então pra mim foi ali também na premiere dupla que rolou essa troca. Eu não concordo com isso não, Camis. Eu não concordo não, porque tem até a história de um dos caras lá que tava naquela fábrica, que tem um filho, que ele tem exatamente as mesmas lembranças que o original tinha, né? O de verdade tinha. O Ganger tem as memórias do outro. Então ela pode ter sido. Ela pode ter trocado um pouco depois. Você acha que você tá falando o quê? Que ela não pode ter sido trocada antes do doutor morrer? É isso? Eu tô falando o seguinte, que ela tem a memória da Amy. Por isso ela sabe disso. Porque se a Amy de verdade, não tivesse visto o doutor morrer, ela não teria essa memória e a doppelganger dela não poderia saber. Não, mas se ela foi trocada antes. Era a doppelganger, e a doppelganger tinha visto, ela teria essa memória. Então também vale isso, entendeu? Ah, tá. Não, entendi o que você quis dizer, entendi. O doppelganger também tem as próprias memórias do que ele viveu, independente das memórias da pessoa. Entendi. O que o Leandro quis dizer é o seguinte, é que se a Amy tivesse sido trocada, tipo, na temporada passada, a doppelganger que teria visto tudo, e ela saberia, e a Amy, que está grávida, não saberia de nada. Saberia. Porque eles compartilham a mesma consciência, né? O que acontece é que a Amy, ela tá dormindo, ela tá em coma, sei lá, e a consciência dela tá no clone. Então, o que o clone está vivendo ainda são experiências da Amy. O que aconteceu no episódio, nesse episódio Rebel Flash Almost People, é que por causa da tempestade... Os Gangers, eles se desvencilharam da matriz, né, da pessoa. Mas não foi o que aconteceu no caso da Amy, que ainda era uma consciência compartilhada entre a Amy verdadeira que estava dormindo e o Flash, que era o que estava saindo pulando por aí, vivendo as aventuras com o Doutor. Ah, então isso aí, com base no que você falou, tem sentido o Doutor... acabar com a Amy daquele jeito, porque realmente tem, eu não tinha me lembrado desse detalhe da tempestade, que a tempestade é que dá humanidade, vamos chamar assim, para os Gengars, que até então eles eram só um corpo com a consciência projetada lá no Flash, né? Tipo meio Avatar, inclusive. É, exatamente. Não. Então aquela Amy que ele detona dentro da TARDIS, sei lá por quê, talvez porque a Amy original não estava lá junto com eles, então ela não teve essa coisa da consciência ser repartida ou trocada pro Flash, entendeu? Então, na verdade, ela não era um ser humano, por assim dizer. É. Como eram os outros que ele tanto defendeu. Não, eles são humanos, sim. É que eles se tornaram, né? Acho que foi uma coisa meio a magia que fez as duplicatas virarem gente, né? E isso que ele tava tentando explicar. Mas eu acho que com isso nós absolvemos o doutor. É. O doutor não foi culpado de assassinato, porque... Exatamente. Então, assim, o que pode dizer que no início do episódio ele sabia já desde que a Amy era uma cópia, ou seja, que a Amy não era verdadeira. Então, eu não consigo saber como é que vocês conseguem inferir isso. Não, ele se ele foi pro monastério de pura vontade dele, é porque ele já sabia. Ou seja, se ele sabia que tinha alguma coisa errada com a Amy, que não era a Amy verdadeira, ele foi investigar como era o processo da carne. Chegando lá, ele descobriu que as pessoas ficavam ligadas através de aparelhos e controlavam as cópias. E por isso que ele, então, como disse o Roger, a gente absorveu o doutor porque ele destruiu uma cópia que não tinha consciência, que era a própria Amy, no caso. E aí a consciência dela voltou pra outra Amy. Exatamente. Agora, outro ponto também é que a Amy de lá, a Amy de verdade, tá grávida de 9 meses. E o clone dela tá barriga de tanquinho ainda. Exatamente, eu ia falar isso. Ou a gravidez dela foi acelerada, ou esse clone foi feito há 9 meses atrás. Mas aí a questão de tempo não conta muito em Doctor Who, né? Porque... Não. Tanto faz, né? Pode ter passado 9 meses pra Amy que tá lá... Com o Silence, ou com seja lá quem for, com a mulher do tapa-olho, e pros outros não, porque eles estão viajando no tempo, a linha temporal é diferente, enfim. Agora, vocês acham que a Amy tá grávida de um silênciozinho? Não, acho que a Amy tá grávida da menininha. Porque, olha, eu não acho que é da menininha, não. Eu acho que é, porque quando a gente vê que realmente a Amy tá grávida, justifica ela ter visto a foto dela com o bebê no segundo episódio, né? Então você, se já tem a prova que ela tá com o bebê na mão, então, e realmente ela teve aquele bebê e de alguma forma ela pôs aquele bebê naquele orfanato que ficou bizarro. Exatamente por isso que eu acho que não é ela, que ela não é aquela menina lá que regenera no final das contas que ela tá grávida. Porque é óbvio demais, assim, é muita seta indicando e o Moffat geralmente muda as coisas e a explicação é bem mais simples e tava na cara e a gente não tava vendo. Essa a gente tá vendo, entendeu? Eu acho que não, pode ser do Rory, acho que pode ser do Rory, se tiver aquela explicação que as viagens da TARDIS afetam o DNA. Pode ser que... Isso vai ser muito forçado, cara, pra engolir isso vai ser muito forçado. Pode ser que o Silence... Vai entrar atravessado. Pode ser que aquela mulher de tapa-olho tenha afetado a genética da Amy também. Pode ser que o Silence podem ter embuchado a Amy. Não, tem que lembrar que antes de tudo, antes de dizer que o Silence embuchou a Amy, que tudo isso, tem que lembrar antes de tudo que Dr. Who é um programa de sábado à tarde, né? Então, eu acho meio complicado ela parir um Silence. Não. Depois que mostraram a bunda do Capitão Jack Harkness, eu acho que vale qualquer coisa ali no programa. Mas não é o Russell, o showrunner é o Russell. Mas passou, entendeu? Passou pra BBC ali naquele horário, então acho que tá valendo, eles podem fazer qualquer coisa. Caramba, assim, os ingleses não se levam a sério. Ao contrário dos americanos, os ingleses não se levam a sério. Então, eles são mais liberais quanto a essa coisa. Então, acho que não vai... Mas também não são completamente escancarados. Eu acho que não vai, assim... É com isso complicado. Parir um silencezinho ali vai ser meio estranho. Não. Eu acho difícil acontecer isso. Mas eu tô pela menina. Eu concordo com a teoria do Android, que o Silence, eles querem alguém pra pilotar aquela TARDIS deles. Então, por isso que eles fizeram a Amy, por isso que eles estão usando tudo isso para criar uma pessoa com o DNA de Gallifrey, para eles poderem usar para o que quer que seja que eles queiram. Uma teoria que eu ouvi sobre isso, quando que a Amy foi trocada, foi que a Amy teria sido trocada no Flesh and Stone, na temporada passada. O que, que vocês acham? Você acha muito maluco? Ah, eu acho muito, que isso aí a pessoa só falou por causa do nome, porque é Flash, tem Flash no nome. Não, e porque a TARDIS fala pro Rory que a única água na floresta é o rio. Então, assim, sabe, eles usam aquela coisa do River Song, o rio, M Pond, um lago. Lago. Né? Então, a única água na floresta é a River Song, digamos assim, né? Tipo, a única pessoa verdadeira é a River Song. A única. Não tem o lago, não tá lá, só o rio, né? Mas que contexto que ele fala isso? É no episódio do Gamer, né? Aham. Uh-huh. É. Mas é o quê? Quando eles estão correndo. É no final? No final. O Rory, a TARDIS fala pro Rory e o Rory passa pro Doutor depois, bem no final já. É, eu já não lembro disso, tem que rever o episódio. Uh-huh. E outra, né? Aí eles falam, Flesh and Stone. Então, Flash seria o Flash, né? A carne que apareceu nos últimos episódios. Mas eu acho que ia ser meio broxante, porque ia desmerecer todo o esforço da Amy no final da temporada, todo o aprendizado que ela teve, e é meio que... É. Não, e aí eu vou falar pra você, o lance da roupa meio que cai por terra, né? Porque da temporada passada pra cá, ele ficou de roupa. Inclusive pra roupa de policial, né? É verdade. Eu queria avisar vocês que a Amy, né, ficou de roupa. Aí o lance da roupa caiu por terra. Agora, eu tenho uma teoria muito boa. Eu acho que a Amy é a mãe da menina, da mulher do tapa-olho, porque as duas são ruivas. E é isso. É só isso que apoia a minha teoria. Não seria outra coisa. Uau! Minha teoria é de que o filho da Amy é do Rory e é River Song. Eu acho que a teoria meu vai Deus se confirmar. Ai, gente, como é que junta a Rory, que é uma menina. A Rory. Olha, como é que junta a Amy, que é uma menina tão linda, o Rory, que tá, o Rory, mas e dá River Song com aquele cabelo? Não dá, gente. É, não consigo enxergar também. Ah, gente, no futuro acabou chapinha, acabou pranchinha, acabou. Mas a Amy tem cabelo. No futuro é moda, não. Gente. Cabelo daquele jeito é moda, pô. Cabelo frisado voltou à moda no século 51. É mesmo? Ainda bem que eu não vou viver até lá. Mas vocês falaram que a Amy pode ter sido trocada quando ela é capturada na casa, mas antes dela ser capturada, ela já vê, a primeira vez que ela vê a mulher tapa-olho, ela... É naquela casa, né? Então, eu acho que ela foi capturada e trocada na Casa Branca. Mas ela pode ter sido capturada e trocada ali mesmo. Não se esqueça que tinha Silence ali. E, e a gente, naquele momento em específico, a partir que o roteiro começa a usar a gente. O que a gente não vê, a gente esqueceu, entendeu? A gente tá como se estivesse olhando pelos olhos da Amy. Viu o Silence, aí tem aquele. Quando tem um flash na janela, se eu não me engano, aí você vê as marcas no rosto dela, entendeu? Então pode ser uma coisa que tá ali, ela foi trocada e ela não lembra porque ela acabou de ver o Silence. Então até isso pode ter sido ali. Eu acredito que tenha sido no primeiro episódio. No máximo, assim, no começo do segundo. Mas antes, eu ia achar muito estranho, porque o Rory passa aí. Milhares de anos lá, quando a Amy tá na Pandórica, protegendo um clone. Né? E aí os dois não casaram, detalhe, né? Eu acho que realmente isso pode ser entre... É no primeiro episódio, mais ou menos da metade pra frente, ou seria aquela parte lá do banheiro mesmo, até aquela parte do que aparece a mulher do tapa-olho pela primeira vez. Fora disso, eu não consigo ver em outro momento que ela tenha sido trocada, entendeu? O Rory descobri que ele casou com o clone, né, Fê? Aconteceu todas as histórias com o clone e, de repente, do nada, o clone morre. Seria meio bizarro, né? Não, pensa bem. Se for isso, o Rory tá comendo um blocão de ácido há um tempão. É poderoso ele, né? Porque não derreteu nem nada. Ele já foi plástico, né? É. Acho que então tá valendo. Mas não é clone, gente. Não se esqueça que é um clone, mas que tá com a consciência da Amy. Então, pra todos os efeitos, é a Amy. Só que de plástico. É. Ou de flash, né? Tipo. É, de. de gosma. Mas, então, o que a gente espera pro próximo episódio? A verdadeira identidade da River Song? Pô, acho que o próximo episódio vai ser o mais mofaca de todos, né? Não tem nem o que esperar. Eu espero todos os spoilers que o Breno colocou lá no Universo Who. Exatamente. O que? Aquelas fotos que vai ter Sontaran? Fotos, ter trailers? Cyberman, até poesia tem. Vai ter um siluriano ou uma siluriana com mais uma katana? Vai ter a Jenny? Uma Jenny? Será que é a Jenny? É, não sei. Vai ter o gordão de pele azul. Gordão de pele azul. O que vende a manopla pra River Song. No, ah, tá. Na temporada passada. Lembrei. Assim, o doutor ele vai fazer vai montar um exército pra ir atrás de onde tá a M, né? Agora ele vai à guerra, né? Literalmente. Pelo, é o nome pelo que o nome do episódio diz, né? Um bom homem vai à guerra. E provavelmente esse bom homem vai ser morto nesse episódio. Pô, aí o pior vai ser 3 meses depois do episódio, com cliffhanger de mofar, aguentar até setembro pra ter resposta, vai ser complicado, né? É, eu espero que não matem o Rory. Ah, toma. Eu também. De novo, não. Não que seja pra ressuscitar, se for pra ressuscitar, pode fazer. Mas se matar ele de vez, eu vou ficar muito infeliz. Ah, eu acho que eles vão matar sim, vão ressuscitar de novo, vai virar piadinha. Eu gosto, se eles fizerem isso como piada, eu acho foda. Eu também. Eu acho muito foda colocar. Aliás, eu tô achando que. Acho que eu até falei com a Paula hoje. É, ela que falou comigo, na verdade, isso. Eu já tinha essa sensação desde a temporada passada. Eu acho que a série tá se levando a sério demais. Ela precisa umas coisas meio cretinas, assim, pra dar uma aliviada. Eu concordo contigo. O que eu acho legal é que em vez do drama, tipo, ai, o Rory morreu, eu perdi o meu marido, da Amy. Se ela falasse assim, ah, ok, Rory morreu de novo. O que a gente vai fazer agora? vamos chupar um picolé, ver as horas. Tipo, já tá na hora de tirar sarro disso. Demorou. É, mas a Amy desesperada eu acho muito bom, assim, a interpretação da atriz. Acho que os pontos altos da Karen Gillan é quando ela grita, berra, fica desesperada. Ou quando ela demonstra uma paixão pelo Rory, assim, demonstra que ela se importa com ele. Eu acho que me convence. Ela me convence, às vezes, mais que ela se importa com o doutor do que com o Rory. Isso é um negócio meio estranho. Tá. Ah, mas ela já me convenceu já que ela realmente é apaixonada pelo Rory, não pelo doutor. É, eu acho que a química dela com o Rory é melhor do que a química dela com o doutor. Na verdade, eu acho que a química do Arthur Darville com todo o elenco é muito melhor. Isso eu concordo. É, ele é muito bom ator, cara. Não, ele é ele de Romano, eu acho que vai ser foda também. Eu acho que vai ser ele, vai ser o grande, pelo que eu percebi, ele vai ser o guerreiro, né? Talvez ele realmente seja o bom homem que vai à guerra, não o doutor. A cara desse doutor não é de... O jeito dele não é de um cara que iria pra uma guerra e pegar em armas. É que, afinal de contas, a pessoa... Quem perdeu alguém de verdade ali foi o Rory, né? Sim, mas vocês tinham cogitado que não era o Rory. Eu sempre achei que fosse o Rory. Eu nunca cogitei nada, porque eu não tô lendo spoiler nenhum. Eu não vejo nem aquelas cenas do próximo episódio. Eu não sei. Tô fazendo de conta. Não, eu cogitei que era podia ser o doutor ou podia ser o Rory. Não vejo outra pessoa além dos dois. É, acho que também não teria como ter outra pessoa além dos dois, né? Não, ele teria que ter criado alguém, trazido alguém ao longo da temporada pra ser esse bom homem. É um dos dois. E tá mais pro Rory mesmo. Eu também acho que tá mais pro Rory. Não tem como ser o doutor. Se fosse casar 20 no chão, eu apostava no Rory. Ah, então o Rory vai ser a boa esposa, vocês acham isso? É. Com certeza. Segundo Ice vai ser o Rory. Que sim, vamos esperar, né? É, vamos ver. É, a gente tava falando que o bebê da Amy era de um tempo e espaço alternativo, né? Que ela tava grávida em outra linha temporal. E na verdade não era bosta nenhuma disso, era clone. Pois é sempre uma resposta mais simples do que a gente tá pensando. E é sempre algo que a gente não tá pensando. Então eu espero eles me surpreenderem, eu gosto disso. Tá. Lembrando que se você quiser mandar a sua teoria em áudio, mande pro rodreis.com@gmail.com. A gente bota pra o pessoal ouvir no próximo episódio. Participem, deixe seu comentário lá no, no universowho.wordpress.com também. Diga o que você está achando. Se você está se frustrando, se você está acertando os seus palpites. Doctor! What is happening to her? Contractions. Contractions? She's going into labor. Did you say? No, no, no, of course I didn't. Wait, I don't like this. Oh. You're gonna have to start explaining some of this to me, Doctor. What, the birds and the bees? She's having a baby. I needed to see the flesh in its early days. That's why I scanned it. That's why we were there in the first place. I was gonna drop you off for fish and chips first, but things happened and there was stuff and shenanigans. It's a beautiful word. Shenanigans. Are you okay? Breathe. I needed enough information to block the signal to the flesh. What signal? The signal to you. Doctor. Doctor. Stand away from her, Rory. Why? No, and why? Given what we've learned, I'll be as humane as I can, but I need to do this and you need to stand away! I'm properly scared. Don't be. Hold on. We're coming for you, I swear. Whatever happens, however hard, however far, we will find you. I'm right here. No, you're not. You haven't been here for a long, long time. Oh, no. Well, dear, you're ready to pop, aren't you? Little one's on its way. Here it comes. Bom, então eu quero saber de vocês que nota vocês dão para os dois episódios, né? Para a história como um todo. Lembrando que as notas são de 1 a 5, sendo que 1 é o pior episódio de toda a série e 5 é o Blink. Começando pelo Breno, Ricardo, Camis e Leandro. Breno caiu, né? Então. Caiu? Faz tempo. Tá, então vamos ver se ele entrar online aí. Ele dá a nota dele. Bom, então é Ricardo, Camila e Leandro. Nota 3. Tá. Porque algumas coisas foram legais, mas o episódio foi, como a gente falou, esticado, por hora chato, confuso e merecia menos. Com o final dos dois episódios, mereceu um 3. Tá 3,5, pronto. Vamos fechar 3,5. Nossa, é melhor. Você foi bonzinho. Você foi tão bonzinho, porque... Também achei. Porque... Não, porque eu só dei mais meio por conta do final do episódio. É, porque assim, pra mim, se eu fosse analisar separadamente, primeiro eu daria 1,5 quando muito 2. Se é que pode dar meio. O segundo pode, eu daria um 2,5. Eu acho que foi um ponto acima pelo cliffhanger. Mas quando eu comparo com outros episódios de Doctor Who, até fillers, eu acho que teve coisa bem melhor, bem mais feita que isso. Então você fecha as duas histórias, assim, no total de... Ah, vai, vou dar 2,5 sendo bondosa, tá? Tá. E Leandro? Eu também acho que você foi bondosa, Camis. Eu ficaria com 2, assim. Eu pensei até em 2,5, mas acho que é demais. Porque eu achei a história... Dois episódios desperdiçados, uma história boba, esticada, e eu achei um cliffhanger enfiado, assim, goela abaixo, assim, vamos colocar isso agora, porque a gente tem que justificar isso aqui, entendeu? Eu acho que teve boas ideias, mas foi muito mal desenvolvido, muito mal executado, embora em alguns momentos teve uns lampejos, assim, de genialidade, como foi a que a Camis falou da química do Matt Smith com o Matt Smith. E aquele lance do sapato, como eles usaram e tal. Mas, no geral, eu achei bem fraco. 2. Tá, o Breno... se vocês notaram, assim, a ausência dele, ele caiu. Ele foi sugado pelo Vortex. Pela chuva de meteoros. É, acho que caiu um tsunami solar lá em Salvador. E ele se perdeu, então... É... O perigoso é o clone dele aparecer. É. Será que vai aparecer um Breno Ganger pra dar nota? Será que vai aparecer um Breno de ácido pra dar nota, tipo, 5 pro episódio? Meu Deus! Nossa, é. Aparece o Breno virando o pescoço em forma de monstro, assim, esticando a cabeça. Com um Breno em forma de CGI mal feito. Bom, como ele... Nosso companheiro caiu, né? Eu vou dar a minha nota. Eu vou dar 3, porque eu sou bonzinho mesmo. Porque eu concordo com o Leandro que foram boas ideias, que assim, teve muita boa ideia. Pena que como eles fizeram, a direção não foi tão boa, sim. Então eu vou dar 3. Porque eu, contando as cenas do Dr. Clone, contando as cenas do cliffhanger do final com a Amy... Então é isso, esse foi o Universo Who Podcast. Obrigado a Camis pela participação, obrigado ao Leandro. Querem deixar um último recado aí pro pessoal? Ah, eu que agradeço o convite, né, que falar de Dr. Who é sempre legal, a gente gosta muito, né, tô até falando pelo Leandro, porque a gente sempre discute Dr. Who, né? É verdade. E mais uma chance pra gente vir debater e formar novas ideias sobre a série, é sempre legal. É, isso que é legal, é você ter um espaço onde os fãs possam debater e outros fãs possam ouvir o bate-papo, né? Com certeza. Então, obrigado pela participação de vocês. Com certeza, depois que passar o hiato, a gente vai chamar vocês de volta. E, Ricardo, novamente obrigado pela participação. Sempre um prazer, Rod. E Breno, o Breno se foi, mas ele está no coração de todos. É, nós desfizemos o Breno com a nossa Sonic Screwdriver e ele derreteu. A consciência dele voltou, né? É, na verdade, o Breno tá grávido. Em Salvador. Será que ele tá grávido da mulher ruiva de tapa-olho? Será que ele tá grávido da filha da Amy? Será que ele tá grávido de Tardes, entendeu? Da Tardes, né? É, plantaram um semente Tardes, ele tá crescendo um Tardes dentro dele. Um coral dentro dele, né? Então mandem as suas teorias sobre se o Breno ele acordou dentro de um casulo olhando pra uma mulher de tapa-olho e se ele tá... Na verdade, ele tá grávido do Ricardo. E eu achando que o Rory tinha pegado o Breno também. Não, na verdade, o Ricardo é o filho do Breno. Com você? Deixa eu ver isso. Só plot twist. Deixa eu ver isso não, hein? Me compromete, não deixa a Cláudia ouvir isso não. Ah, mas ficção científica vai saber o que os Silence podem ter feito com o Breno. Pois é, né? Já disse o doutor contra o Jack Harris, que as coisas tiveram que ser flexibilizadas, né? Como é que é, né? Então é isso, obrigado pra quem ouviu e até a próxima, até semana que vem, com o meio finale.